Igual fumaça das queimadas de agosto, que o vento sopra e leva pra qualquer lugar. Eu venho vindo de outras terras bem distante, esse tordilho eu acabei de chegar. A minha vida é uma estrada boiadeira, muita poeira tenho sempre que enfrentar. Toco berrante conduzindo uma boiada, mas a saudade é uma espora afiada que em meu peito vive sempre a machucar. Vai mugindo pela estrada, que bonito essa boiada. Vamos nessa estrada adiante, sobre o toque de um berrante, nas quebradas do sertão. Nas quebradas do sertão.